Somos a imagem esbatida do que nós quisemos ser. Parte-se embora a corrente que nos prende ao que é vulgar. E afinal tudo é diferente do que queremos alcançar. Saber porque vivemos no mistério de existir, nem mesmo ao sorrir esquecemos a mentira que é sorrir. Desde sempre que conheço, porque a vida do sorriso que findou. Do